4, passa 160, chama o centro 251, alterna 3325. Vai ser mais centro 251, alterna 3325, boa noite, 04, boa. Número 42, decorador 244, controle 119, decimal 8. 98, boa. Controle Salvador, bom dia, número 42, decola Puca, Aracaju, passa 1400. 642, sube, mantenha 390 vigilância. 390 vigilância, 642. Também 570, livre de decolagem, pistão no 0, vento no 20 graus, 07 nós. Livre de decolagem não no 0, 6570. Sultan 3597, 146, bordo 4 horas e 20, alterna Campinas. De Alfa, ponto de espera 18895, altimetro 614, tem Lolo 357. De Alfa, ponto de espera 1895, com 1014, obrigado, bom trabalho, Sultan 3597. Alça 6570, decolador 47, controle 19, decimal 8. 198, Alça 6570, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, essa carga 6570, decolada, acessou. Alça 6570, bom dia, sube, mantenha 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, o 6570. Bom dia, Tan 3597 novamente, ponto espera da 10, próximo. Tan 3597, bom dia, linha decola pistão no 0, vento no 20 graus, 0 menos. Autorizado, alinhar e decolar da 10, Tan 3597. Solo, Salvador, voo no 897 para o curso aberto, estacionamento no 25. Voo no 897, autorizado, para o estacionamento de ataque. Autorizado, tudo bem, boa noite, mano. Boa noite, Alfa, Yankee, finalizando o reboque para o Gate 8, muito obrigado, boa semana, pessoal. Você também, até a próxima. 642, controle. Prossiga. Fui direto no meu Fox 018. O meu Fox 018 direto 642390. Coluna 7 no 5, autorizado, por especulação de um ataque. Autorizado, chamar ataque, coluna 7 no 5. Controle 360, contato radar 360, sai da árvore. Para os 2223, identifica a chegada bomb, desça para 4.000 pés, ajusta na 014. Possibilidade de voar direto elefa, 365-17. Confirme. Possibilidade de coordenar a proa de elefa, 365-17. Autorizada, presente. Obrigado, elefa, 365-17. Solo, Salvador, voo no 8900 para o SAC. Uno, Uno, a bordo, 5 horas, 5 de autonomia, 7900. Confirma as instruções, por gentileza, fogo no 795, chamou? Gol 1897 para o táxi, 115 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 10895, altímetro marca 614, bom voo, 1897. Índia e Alfa, no ponto de espera dando 0 1014, gol 1897. Para o táxi, 1715 da Gol, 47 a bordo, 350 Campinas. Contorno ao pátio, Índia Alfa, ponto de espera 10895, altímetro 614, tem bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera na Alfa 1895, voo no 715. 85. Gente, vou chamar o 2685, alternado 2545, alça carga 6570, obrigado. Torre, Salvador, o gol 1897, ponto 0, da ONU, 0. 1897, bom dia, linha de cola, pistão no 0, vento 110, grau 0, menos. A linha de cola da ONU, 0, gol 1897. Van 3597, chama Recife 1288, Terra 260. Recife 1288, 260, Terra 3594, obrigado, bom dia. 3597. Bom dia, bom no 7 no 5, espera da Alfa. No 7 no 5, bom dia, Lin, mantém capteiro no 0. Mantém no 0, no 7. Sideral 9970, bom dia. Sideral 9970, mantemos com o Tavaná, com a sua gentileza. Estou solicita nível 340, modificação para 340, autorizado. Gente, o nível que eu tenho aqui para autorizado é o 340. Mantemos com o Tavaná, por gentileza, eu vou checar a sua rota. E agora 897 cruzou 2500. Né? 897 sobre 360, Vodel. Estou no 0, vento no 20, grau 0 menos. Nível de colagem no 0, gol 97 no 5. Confirme, Brato Luiz. E corredores, uma escuta para o Whisky. Sete no 5, decolador 0900. Controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, tenha um bom dia. bom dia, o Gol no 715 decolou, perfil Arbor Elefa, não se escuta. Sobe Arbor 360 no 715. Arbor 360, 715, solicita pro de Elefa quando possível. Salvador, bom dia, também com 3. Informação Golf, posição 3. Autorização, Rio de Janeiro, Brasil. Botão 3153, a informação em Gustavo Golf, por gentileza, guarda-copa. Da Golf, guarda-copa, 3153. Teres 2223, desce até 2.500 pés, 1014. Autorizado LS, reporte estabilizado. 2223. 2226 autorizado para 2500, ajustou com 1014, autorizado LS, passarito. Bom dia, Gustavo Golf, trip 5 no 4, informação em curso é Golf, número 3 de copa, por gentileza, aguarde. Na 1-3-0 na saída Conde, por favor. A saída para Aracaju, confirme o nível solicitado. 1-3-0 perto da Conde. Ciência irá ser coordenado. Solo Sideral 9970. O Sideral 9970 está pronto, cópia. Autorizado Teresina, nível de voo 340, vai decolar da 1-0 com curva à esquerda, na saída Momo, Cogbu, após direto, conforme rota. Controle aperem 119.8 e o transponder 5503. E não seria Momo Flock? Sim, então Momo Flock após conforme rota. Obrigado. Teresina 340, bom bloco, esquerda, lista 10, 798, 5503. Obrigado. Geral 9970, 5503, eu transpondo, deixa uma pronta se tiver acionamento. Chamará, geral. 3153, está pronto, cópia. Pronto para a corda, 3153. Estou autorizado Galeão, nível de voo 360, vai decolar da 1-0 com curva à direita, na saída da El, Leda, Bridge, via Alpes do Luno 0, após Smap, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle a pele 119.8 e o transponder 5474. Autorizado para o Sandra 153 e avião nível 360, decola da 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, Bridge, Apelulu 1-0. Lúvito e Barbacena. Na chegada Smart. 19-8 é o controle Salvador, 5474, transporte 3153, posição 3. Então 3153, o cotejamento está correto, são pontos, pushback, acionamento. Camarada 3153. O trip 5514 está pronto, cópia. Pronto, cópia. Peço um momentinho, desculpe interromper, o Sideral pode fazer um pushback acionamento? Afirmativo, está autorizado para pushback acionamento, então pronto, táxi Sideral 9970. Obrigado. 5514 está autorizado Aracaju, nível de voo 130. Vai dar para lá da 1-0 com a curva esquerda na saída Conde. Controle a pele 119.8 e o transponder 0263. Utilizado 130 para Aracaju no final da saída Conde, decolada 10, curva esquerda, transponda 0263, está pronto para o pushback 43554. O trip 5514 vai ficar atento ao pushback do Boeing da Sideral, na última remota do 43, está autorizado, chama pronto táxi. Chama pronto táxi. Autorizado LS, reporte estabilizado. Victoria, guarda copia, Golf de Washington. 2-2-3-7. Golf de Washington está pronto, copia. Autorizado Terra Juliette, Charlie Kilo, livre de voo 100, vai decolar da 17 com curva à esquerda, na saída Momo após direto. Controle Atari 119.8, transponda 5465. Gente, Golf de Lógica, Quebec. Perdão, acionamento de táxi, uma torre 1895, poderia apenas ser uma pessoa a bordo. Interceptou, passareto. Chama a torre 11895. 295. Salvador, bom dia. Passaria 2223, baixou e travou. Bravo, Kilo Whisky, ingresso no intervalo, aguarda transferência. 0 tem livre pouso na 10, o vento 120 graus com meia dúzia de nós. Gente, 2223. 5594, aguarda autorização do táxi. Central 9970 para o táxi, 2 a bordo, alterna São Luís, 4 horas de autonomia. Central 9970, está autorizado o táxi de Apache 1, taxi Índia. Quando no 0, chama a torre em 11895, o ajuste de altímetro no 0 no 4. Mini 14, livre táxi, ponte espera 1895, Central 9970. 5594 da Trip irá seguir o Boeing da Sideral via Pátio 1 no Taxi Índia. Ponto espera do 10, chama a torre 11895, ajuste no 0 no 4. Siga a Sideral, 1895, ponto espera da 10, Trip 5 no 4. No 5 chama Recife agora, 1288, alterna 260. 288, 260, obrigado. frente, o Sideral 9970, após a passagem do ATR da Passaredo, alinha e mantém cabeceira no zero. Após o ATR, alinha e mantém pista no zero, Kilo Oscar autorizado táxi, reporta para ingresso pistão no 7. Passaredo 2223, solos 12, direita 121, décimo 9. Obrigado. Muito bom dia, passaredo 2223, livrou. 2223, muito bom dia, irá prosseguir o táxi via Alfa Kilo, parte 3 para a posição 02, ficando atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, posição 2, atento. 2223, bom dia. Sideral 99, Trip 0. Esperadão no 0, pronto, Trip 55 no 4, autorizado a alinhar e manter cabeceirão no 0. E manter no 0, Trip 54. Ave que Luiz, que o ajuste no 0 no 4 dá presente autorizado. Final da 1 no 7, reporta final de 2 milhas para pouso. O Bravo que Luiz. Sideral 9970 decola aos 14, controle agora em 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom dia, bom fim de semana. Sua identificação desce para 2000, chegada a maré 1014. Estamos para 2014. Negativo. Controle, bom dia, Sideral 9970. Bom dia, 70, sobe 340, saída Momo, vigilância. Momo, bloque, vigilância 340, Sideral 07, nós. Decolagem 0054. A gente mantém o ponto de espera devido a tráfego final da 17, o Golfo Kilo Oscar. Alô, Salvador, da 3153, posição 3, puxe bem em cima. 3153, na posição 03, está autorizado puxe bem em acionamento, chamando pronto o táxi. E esse é o puxe bem, chamada para o táxi, 3153. Trip Felipe 5514, decolas 15, controle agora em 1198, bom voo. 198. Controle trip 5514. 5514, sobe 130, voa conde. Pode no C30, trip 5514. O vento 120 graus com 08 nós. Passaria 2223. Prossiga, passaria 2223. Então, parte 3, posição 2, conquista, já tem o nosso plano? Afirmativa, informação em curso é Golf, está pronto, cópia. Pronto, cópia, centro da Golf. Passaria 2223, está autorizado, vitória da conquista, nível de voo 180. Decolada 1-0 com a curva direita na saída Arbor, Elefa, após Oscar Bravo, Delta Uniforme, Delta após conforme nota. Controle apere 119.8 e o transponda 5505. Eu copiei então aprovado no voo da conquista, 180, colada 10, curva direita. Agora Elefa, Obdude, é isso? E copiei 5505, tem alguma informação adicional? O controle Salvador pera em 119.8, após Elefa voa Obdude, após conforme alto. Maravilha, 19.5, depois conforme, gente. 119.8 é o... Frequência do controle, o 2223, chama pronto se tiver equipamento. 98, obrigado, chama. Quilômetro autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, atentando ao Charlie 150 que vai liberar a pista. Bravo, Kilo, isso. Chama Recife agora, 12685, alterno 12545. 2685, 125, hein? Afirmo. Bom dia. Então, 3153, está autorizado o táxi via Taxi Índia. Vamos para o 0, chama a torre em 11895. O ajuste de altímetro no 094, bom voo. Taxi autorizada a decolagem pista 17, o vento 120 graus com 8 nós, Golf Kilo Oscar. Salvador, tá 389-3153, P2-3153.010. Ciente, mantenha o ponto de espera, tá 3153. Mantenha o ponto de espera, tá 3153. Golf Kilo Oscar decola aos 22, controle agora em 1-19.8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Bom dia, Papa Tango, Golf Kilo Oscar, cadê coluna Momo, nós se escuta? Mantenha a saída Momo, sobe uma centena, Golf Kilo Tá 3153, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e mantém 10, tá 3153. A 3153, autorizado a decolagem pista 10, o vento 120 graus com 8 nós. Autorizado a decolagem 10 para o TAN, 3153. Decolagem 3153, decolagem 26, controle agora em 1, 19.8, bom voo. 19.8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 3153, cruzando, vai cruzar 2000 na Dael. Voa Dael, vigilância 3153. Ok, Dael, vigilância 3153. Localizador total 9990. 9990, chama a torre 118-95. 1895, bom dia. Bom dia, Golf Kilo Oscar autorizado a ascensão, uma centena. Autorizado a centena, Golf Kilo. Total 9990. Total 9990, bom dia. Continua a aproximação, reporta no marcador externo embaixo e travado. Total 9990, passo externo, embaixo travado. Gente, total 9910, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. O vento 120 graus com 099. Vida de pouso, total 9990. Bom dia, 25, desce na via Bonfi 2010, ajuste no 014. Delta 9910, Solos 31, direita 121, decimal 9. 219, total. Solos Salvador, bom dia, total 9910, livra a pista. Canacal 9910, muito bom dia, irá prosseguir o táxi via Alfa Kilo, passe 3, posição 06. Alfa Kilo, passe 3, posição 06, total 9901, 10. Passando 070, quanto bem visuais, propõe a modificação, solicita nível 085, nível final, está em cima do pouso ao 0957, Golf Piloto. Certificado 233, vou para o 085, Golf Piloto. 085, Golf Piloto. 3153, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. Vai, repita agora 3153, bom dia. Felipe 5514, está 3 milhas para correção 6, meia dúzia de milhas para Conde, até nível 130, chama Aracaju na frequência 1203. 203, obrigado. Ciclice azul 5, 4234. Roger, standing by for clearance, azul 4234. Kilo, passarelo 2223, parte 3, posição 2. Para puxar o acionamento. Passarelo 2223, está autorizado. Se tiver acionamento, chame para um táxi. Parei. Kilo Oscar, chama Recife agora, no 2685, alterno 12545, Golf Kilo Oscar. Dona pro Oceano 6225. Autorizado LS, 6225, reporta estabilizado. Dona, reportará LS, grato. Azul 4234, ready to copy. Paper, go ahead, Azul 4234. Clear to Recife, flight level 230, runway 10, left turn after the Patrick. Puka, the Patri, Kazoo, transition via Golf 677. Approach control, frequency 119, decimal 8, and squawk 5514. Azul 4234, clear flight level 230 to Recife via flight plan road. Departure runway 10, left turn after departure, and Puka, departure transition Aru, Aracaju. And join up Golf 677, Azul, clock 5514, departure control 119, decimal 8, Azul 4234. Azul 4234, read back, correct, report you at 2, push back, start up. Roger, stand number 8, I'll call back when I'm ready for push and start, Azul 4234. Salvador, passageiro 226, para o TAC, 58 a bordo, tem 5 horas e 30 de autonomia, alterna Guarulhos. Passarei 2223, está autorizado táxi a pátio 1, táxi Índia. Ponto esperado no 0, chama a torre 118.95, o ajuste de altímetro no 0, no 4. 1014.95, passarei o táxi a pátio 1 pela Índia, 2323. Mantém chegada maré, ajuste 1014. Passando externo já, o 62225. Chama a torre agora, 118.95, 6225.